Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de um assunto interessante, surgiu no final da semana passada, aí, nos últimos dias úteis da semana passada, e vem lá de Minas Gerais a informação de que uma escola mineira causou polêmica ao proibir bonés que faziam apologia à maconha. O vendedor dos bonés disse que temia ser acusado de traficante de boné. Diz, olha, posso ser acusado de tráfico de boné. São os bonés, boné comum, boné de pano e com a inscrição 4.2.20. Alguns tinham também a folha, né, característica da cannabis sativa, da maconha, mas a maior parte dos bonés tem o 4.2.20, que é uma referência ao dia 20 de abril, é o sistema americano, né? Bota o mês antes e o dia depois. Então diz que 4.20 é um código de referência ao consumo de maconha. O significado está relacionado com a data 20 de abril, escolhida para celebrar o dia da erva ou o dia da maconha. Também é comum ver escrito 4/20 ou apenas simplesmente 420. Segundo algumas versões, 420 era um código usado pelos policiais americanos para identificarem os indivíduos com algum envolvimento no uso da erva, seja como traficantes ou usuários. A versão mais difundida é que o formato 4.2.20 ou 16 horas e 20 minutos indicava o momento em que, nos anos 1970, um grupo de amigos estudantes de um determinado colégio na Califórnia habitualmente se reunia para fumar em maconha. Isso que é só vai longe, né? Aí que resultado? Em Carmo de Minas, em Minas Gerais, no centro-oeste mineiro, em 2013, em setembro de 2013, o PROCON olhou aquilo ali e viu aquele boné vendendo. A diretora da escola viu as crianças, os adolescentes com aquele boné dentro de sala de aula e fez as associação de ideias e proibiu o boné junto com o PROCON. E até parece que uma juíza entrou na parada também. O fato é que está proibido esse boné como apologia à maconha. Eu estou aqui no estúdio com o sociólogo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro, Marco Antônio Perruzzo, o André Barros, que é advogado, conseguiu na justiça autorização para a realização da Marcha da Maconha no Rio de Janeiro, e o André Fernandes, jornalista, editor da Agência de Notícias das Favelas, que comparece a esse programa em dupla qualificação, porque primeiro é jornalista, então está por dentro desses assuntos, e segundo, que é da Agência de Notícias das Favelas, onde é alvo preferencial, principalmente da polícia, quando trata de perseguir traficantes ou combater o tráfico de drogas. Muito bom dia a vocês. Eu vou começar, inclusive, com o André. Bom dia, André Fernandes, né? Porque agora está cheio de André aqui também. Ainda bem que não veio o Andrew. Tinha um Andrew também que não veio, porque estava dormindo, que é do coletivo Cultura Verde de Niterói. Né? Deve estar dormindo, não acordou, infelizmente. Mas o André Fernandes, não sei por que vocês estão rindo aí. O André Fernandes vai falar. Bom dia, André. Bom dia, Golo. Bom dia, meus amigos aqui. André Barro, antigo companheiro de muitas lutas. Pois é, essa questão da verdade, quando se fala da maconha, eu vou até mais longe, porque a questão da legalização tem que ser pelas drogas, né? Criminalizar, principalmente por pobre, por favelado, é uma maneira de você fazer um controle social, na realidade, né? Eu percebo isso porque não é uma guerra às drogas, né? Acaba se tornando uma guerra aos pobres e as favelas normalmente são as que sofrem mais por conta do próprio abandono do Estado. A história é longa isso, né? É verdade. Mas é a questão do abandono do Estado que permitiu que se instalasse ali a criminalidade e a venda de drogas justamente por ser ilícito, né? Que é um mercado bem interessante aí no sentido de lucro, né? Para essas pessoas que estão em cima das favelas, no caso, cometendo esses crimes, entre aspas, aí, porque crime só porque a sociedade determinou que era crime, né? Porque está no código, né? Na verdade, essa questão que você abordou aí, ela extrapolada para o nível internacional, ela se repete, porque o que você tem é os países pobres produzindo a droga e vendendo a droga para consumo nos países ricos, assim como as favelas não estão produzindo, mas estão vendendo a droga para consumo do asfalto, consumo cá embaixo. Enquanto a maconha era consumida lá em cima na década de 40, de 50, na época do Geraldo Pereira, essa coisa, era até samba, não tinha problema nenhum, né? Agora, quando desceu para a classe média, aí começou a virar uma questão de costumes, questão de drogas de lícitas e ilícitas, essas coisas, essa discussão. Eu gostaria de chamar a participação do Peruso, que é sociólogo, para que ele jogasse um pouco de luz nessa questão aí. Bom dia. Bom dia, agradecer o convite aí. Esse exemplo aí que foi colocado aí, esse caso, é interessante porque que oportunidade aí que a diretora, né, as professoras da escola perderam de cumprir a sua função, que é educar, né? Porque se proibiu o boné. E por que que se, por exemplo, não se fez uma, sugeriu aos alunos que fizessem uma pesquisa sobre o significado, abrisse um debate sobre o consumo, né, de substâncias na história das sociedades, né? Todas as sociedades consomem uma série de substâncias entorpecentes, né? Isso aí, desde que a sociedade humana se formou, tem consumo de uma série de substâncias. Por que se pesquisou, por exemplo, como o André aqui colocou, né, a história das drogas no Brasil em relação às favelas, à urbanização, à escravidão, né? A questão racial no Brasil. Enfim, é uma concepção que entende que a criança, o jovem, né, o aluno que é da classe trabalhadora, ele tem que ser mantido na ignorância. Ele usa o boné porque não sabe, não deve saber por quê, e não deve saber. 420, né? Não tem nada a ver. E não deve saber nem por que não pode usar o boné. Quer dizer, agora foi proibido o boné e ele nem sabe por quê. É um total desvirtuamento da função pedagógica da escola, que é o aprendizado. Os alunos não se dedicaram a isso, né? Por que os professores não estimularam isso? Não. Eles são vistos como pessoas que têm que ser mantidas na ignorância. Essa é a visão da escola para a classe trabalhadora no Brasil. E a verdade também é que isso é uma visão social geral. O André Barros, que é advogado, participou, inclusive, da iniciativa judicial que permitiu a realização da marcha da maconha, que estava proibida também pela mesma razão do moderno. Ninguém ia fumar um cigarro de maconha na rua, ia fazer a marcha da maconha, pedindo a legalização, a descriminalização da droga, esse tipo de coisa. Mas como é que é? Conta essa história pra gente aí. Bom dia, André. Bom dia, Golo. Bom dia, André Mechará. Bom dia, Marco Antônio. Uma honra estar sempre aqui na Rádio Nacional, onde trabalhou meu saudoso pai, caçado na ditadura militar, junto com outros 35 jornalistas da Rádio Nacional. Entre eles o Mário Lago, Dias Gomes, Paulo Gracindo Júnior, Gerdaldo Santos. Então, é sempre uma grande honra estar aqui na Rádio Nacional. Bom, a questão é o seguinte: em 2008, a marcha foi criminalizada em mais de 10 cidades do Brasil. Existia uma postura orquestrada. O Ministério Público, sexta-feira à noite, entrava nos plantões dos tribunais das respectivas cidades, e as marchas eram proibidas. Isso aconteceu em 2008, e em 2009 nós fizemos uma representação à Procuradoria-Geral da República, encaminhamos 10 decisões judiciais, os pareceres dos promotores, dizendo que eles estavam violando claramente a Constituição Federal, que diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente marcada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. A nossa marcha era a mais legal do Brasil, porque nós encaminhávamos ofício ao batalhão, à polícia, à prefeitura, tudo, fazíamos tudo direitinho. E mesmo assim as nossas marchas eram proibidas e criminalizadas. Então nós encaminhamos isso à Procuradoria-Geral da República em 2009, nós da Marcha da Maconha do Rio de Janeiro, e a Procuradoria-Geral da República moveu duas ações no Supremo Tribunal Federal. Uma foi a ação de descumprimento de preceito fundamental, número 187, e uma outra ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que não poderia ser interpretada a Marcha da Maconha como apologia ao crime. Em 2011, em razão da forte repressão que sofreu a Marcha da Maconha em São Paulo, quer dizer, essas duas ações estavam paralisadas, em 2011, em razão da forte repressão que sofreu a Marcha em São Paulo, o Supremo Tribunal Federal, 15 dias depois, colocou a ação para ser julgada e nós ganhamos por 8-0. 8-0. Inclusive, no voto do ministro relator Celso de Mello, ele ironizou esse tipo de postura, dizendo que é um verdadeiro absurdo colocar, criminalizar uma pessoa, por exemplo, que está portando uma camisa do Bob Marley. É verdade. Né? E muito, 4,20, acho que o ministro nem sabia. Né? A verdade também é que essa coisa, o André, o Peruso levantou uma questão que eu acho interessante, que é essa dicotomia que existe entre o que a escola, o papel ideal da escola e o papel que ela realmente cumpre na sociedade, esse papel de manter a ignorância. Ao mesmo tempo que você está vendo o exemplo do André Barros aqui, ao mesmo tempo em que o Supremo Tribunal Federal reconhece o que é um direito líquido e certo, você tem as instâncias inferiores, ou seja, o guarda da esquina, que proíbe. E isso o André Fernandes, que é da agência de notícias das favelas, acompanha de perto, porque as favelas são confundidas historicamente como local de comércio de drogas. Por isso as UPPs ocuparam primeiro aqui a Zona Sul, porque é preciso combater e ocupar territorialmente essa área, que é a área que abastece de drogas o asfalto. Não que esteja faltando droga no asfalto, não falta, porque a substituição do fornecimento é imediata. Mas o fato é que essa confusão de achar que quem está marchando na Marcha da Maconha é maconheiro, é uma confusão que leva também a você, por exemplo, condenar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porque ele defende a descriminalização não só da maconha, mas das drogas em geral, apontando a falência do modelo de combate às drogas. E também seria você obrigar o conjunto mineiro Skank a mudar de nome, porque Skank é uma maconha poderosíssima, né? Que ele, é claro que eles se chamam Skank em homenagem ao gambá em inglês, né? Não tem nada a ver com a maconha. André, fala um pouco aí. Na realidade, assim, o que eu já havia falado anteriormente quanto a o Estado ter permitido que acontecesse o que aconteceu, principalmente com a entrada das armas aí no início da década de 80 nas favelas, né, que piorou bem a situação. Para mim, eu tenho que existem lobbies poderosíssimos de indústrias armamentistas para poder manter esse tipo de coisa. Agora, falando justamente daqueles que estão defendendo, Fernando Henrique, um grupo de pessoas importantes que eu acho que é bom que tenha essa visão, os Estados Unidos foi o primeiro a proibir, mas está sendo o primeiro a abrir, inclusive, economicamente falando, viu a importância justamente especificamente da questão da cannabis, né? Que você produz roupas, você produz combustível, tênis. Henry Ford construiu um carro há anos atrás, enfim, a maconha, ela é uma droga hoje em dia, mas que ela vem há séculos permeando toda a história da sociedade. É assim, só para deixar um pensamento para os nossos ouvintes e suscitar aqui, que é o que é droga, né? Que droga é tudo aquilo que altera a sua consciência. E assim como a maconha é proibida hoje, por vários motivos, o café era proibido aos cristãos no século XVII. E hoje a gente toma um cafezinho tranquilamente, né? Cafeína é uma droga aí para aprofundar, porque a sociedade não aprofunda, né? Os nossos professores, por exemplo, que perderam essa excelente oportunidade lá em Minas Gerais, não aprofundam essa questão, né, do que é droga, a própria situação que hoje em dia, por exemplo, a gente vê a sociedade, né, no mundo inteiro mergulhada no tarja preta. Eu, sinceramente, se eu tiver a oportunidade de conversar com os meus filhos, eu prefiro que fumem maconha do que tomem tarja preta. Sei. Então, assim, a nossa sociedade não está aprofundando. Tem essa questão do por exemplo, inclusive até dentro das nossas favelas, um pessoal crente, né? Eu já fui evangélico, hoje continuo sendo uma pessoa cristã, mas como a sociedade tem regredido. E isso que aconteceu em Minas Gerais cheira até obscurantismo, né? Porque você proibiu o pessoal não fazer um debate, né? A escola não fazer um debate para poder entender o que significa 4,20. Né? Agora, isso aí também é um viés do Estado brasileiro, um viés autoritário, um viés arrogante, né? Quer dizer, você tem que vem desde do policial comum, o policial comum que diz para você o que você pode, o que você não pode fazer, e se arroga esse direito, como você viu nas manifestações, o sujeito jogou gás de pimenta, mas você jogou por quê? A gente estava sentado aqui, joguei porque eu quis. Entendeu? O outro apareceu lá sem identificação. Por que você está sem identificação? Isso não interessa. E por aí vai. Esse estado de direito, entre aspas, é que permeia e possibilita essa ação das instituições, como você bem lembrou, Perruso, a escola, que é deveria ser o caldo de cultura para discussão, né, dessas coisas, acaba como vestindo a roupa a farda de polícia, e a diretora proíbe o boné, e o PROCON, que não tem nada a ver com a história, proíbe com o nome do Código de Defesa do Consumidor, e cita artigos e parágrafos e alíneas, e em resumo a gente vive... PROCON não deve ter mais nada para fazer, né? E pelo menos não em Minas, não em Carmo de Minas. Parece que lá em Contagem também já foi estendida essa proibição. Em resumo, há um desvio de função. Exatamente. Da escola que está dentro desse contexto. Que nossas instituições, escola, os poderes públicos em geral, né, a saúde, elas estão assentadas numa sociedade como a nossa que é absurdamente desigual. Né? Não precisa retomar aqui todos os motivos porque ela é desigual, né? Tivemos escravidão, nós temos uma economia voltada para fora, para exportação, propriedade de terra extremamente concentrada, etc. Então, isso impacta a nossa vida democrática. Então, as instituições, de modo geral, elas são construídas e funcionam em grande medida para atender uma pequena elite, né? Uma pequena minoria da população que é vista como sujeito de direitos, e a maior parte dos trabalhadores, né, da população, não são vistas como sujeito de direitos. Elas são vistas como uma mão de obra que tem que ser produtiva e mais nada, que não precisa, por exemplo, nesse caso, aprender nada na escola, não tem direito a uma liberdade de expressão, que é isso que está sendo atingido nesse caso, né? Liberdade de expressão, ela, como bem colocou o André Barros, ela se impõe, né, nessa questão da margem da maconha, em questões em que está envolvida a expressão da liberdade de opinião, em que não há um preconceito em relação às pessoas, é só nesses casos que eu saiba em que a liberdade de expressão pode ser atenuada, né? E a gente vê, portanto, essas nossas instituições funcionando enquanto simulacro. A escola, em grande medida, se depender, né, de quem está no poder, ela funciona para manter a população na ignorância, né? E a nossa democracia funciona em grande medida também para ser uma democracia de simulacro. É só ver o que aconteceu agora, essa coisa ridícula, horrorosa que aconteceu sábado à noite na Câmara Municipal, né, em que os professores foram expulsos da Câmara Municipal pela polícia com extrema violência, porque estavam se manifestando politicamente. Então, o Sérgio Cabral, nosso governador, fala que eles não estavam se manifestando conforme os ritos, né? Necessários, mas esses ritos funcionam para evitar a democracia. Eles estão aí para evitar a democracia, para fazer uma democracia de fachada, que a população tem que votar de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, né? Mas quando ela se movimenta de fato, como tem se movimentado aí muito tempo aí, especialmente agora a partir de junho, ela é reprimida. Então a liberdade de expressão é atingida, né? A população tem que ser mantida na ignorância, e esse tipo de funcionamento não se dá de graça, se dá porque a sociedade é desigual, e na lógica de quem está no poder, ela tem que continuar desigual. Essa história é curiosa porque você vê que o ex-presidente Fernando Henrique, ele paira como uma eminência parda na vida política nacional pelo fato de ter estabilizado a moeda, né? Ele criou a reeleição, ele ficou 8 anos como presidente no poder, portanto, né? E ele tem uma repercussão, tudo que ele fala, tudo que ele faz, ele acabou de entrar para a Academia Brasileira de Letras. E, no entanto, quando ele trata dessa questão delicada das drogas, ele não tem repercussão, ele não encontra... Não, o pensamento dele não encontra eco nem na mídia, nem no meio acadêmico, nem em lugar nenhum. Parece que ele está falando de uma coisa que está acontecendo em outro lugar. Entendeu? Essa questão é cultural e é uma questão, como bem enfatizou o Perruso, da estruturação do Estado, do poder, como se exerce o poder no Brasil, mas também entra na questão econômica, que é o comércio, a produção e o comércio de drogas no mundo. não é uma questão simples de se resolver. Talvez seja tão complexa quanto o complexo industrial militar bélico americano, que precisa de guerras para se sustentar. E o comércio de drogas é mais ou menos a mesma situação. Como é que vocês veem isso? Golo, é importante dizer o seguinte: existe essa questão econômica, mas a raiz da criminalização da maconha, ela é racista. E o Brasil e o Rio de Janeiro contribuíram com a criminalização da maconha por razões racistas no mundo inteiro. A primeira lei do mundo que penaliza a maconha é uma lei de posturas municipais do Rio de Janeiro de 1830, onde ali o racismo é claro, porque na sanção colocava-se escravos e outras pessoas. Dava 3 dias de cadeia para quem consumisse o pito do pango. Os psiquiatras brasileiros, que foram nos primeiros encontros das Ligas das Nações, que criminalizaram o ópio e a cocaína por razões comerciais, esses psiquiatras brasileiros foram para lá e disseram que a maconha era uma vingança dos negros contra os brancos em razão da escravidão. E eles diziam que a pessoa, ao consumir maconha, a pessoa estuprava, matava, fazia o diabo, né? E até outra evidência do racismo, da criminalização da maconha, é que ela era chamada de fumo de Angola. Angola é nosso vizinho, né? Porque se juntar ali a África com o Brasil, a Angola vai colar no Brasil direitinho, quando a terra, os continentes não eram separados. Então, o viés racista da criminalização da maconha é evidente, e o Brasil, ele contribuiu diretamente para essa criminalização no mundo inteiro. Porque toda a cultura negra era criminalizada. Toda. Jongo, samba, capoeira, tudo era criminalizado. E a maconha está inserido nessa criminalização. Então, sobrou apenas a criminalização da maconha. O resto da cultura negra foi descriminalizada, apesar dos negros hoje estarem no maior grau de situação abaixo da pobreza no Brasil. Quer dizer, o Brasil continua sendo um país monarquista escravocrata, mas a criminalização da maconha tem raízes racistas evidentes. E eu quero, só para deixar horrorizado o pessoal, rapidamente dizer o seguinte: as primeiras 1.500 bíblias do mundo, inclusive o exemplar que está aqui na Biblioteca Nacional, foram feitas de papel de maconha, que é cânhamo, né? Uhum. Papel de maconha. E todas as velas e caravelas que chegaram no Brasil, todas as velas e cordas eram feitas de maconha, de cânhamo. E a roupa dos pobres também eram feitas de maconha e de cânhamo. Então, estou dizendo isso aí para o pessoal ficar... O pessoal fica meio horrorizado, né, com essa realidade. E o boné não tem nada a ver com isso. O boné é de brim, né? Alguma coisa assim, um pano mais, né? Não tem absolutamente nada a ver com o cânhamo. O cânhamo foi utilizado, é utilizado até na fabricação de tênis. Você se lembra do Gabeira, quando era candidato aqui, uma das candidaturas dele, ele apresentou essa história do tênis para defender a tese da descriminalização da maconha. Mas, André, você falou essa questão da racista, e Angola foi o primeiro grande fornecedor de escravizados, negros escravizados para o Brasil. Depois é que veio a Nigéria, mas o grande contingente inicial foi de angolano. Por isso, eu acho que vem essa denominação de fumo de Angola. É porque eles trouxeram as sementes e o hábito de fumar maconha para o Brasil, porque, segundo entende-se, os nativos, depois chamados de índios, né? Eles não usavam maconha, eles tinham tabaco, outro tipo de fumo. Então, quem trouxe para o Brasil foram os negros degredados e escravizados da África. Né? E, inclusive, os índios, os indígenas, eles tinham outros tipos de alucinógenos e entorpecentes naturais, que, por serem absolutamente naturais, nem se entraram na discussão. Mas a maconha é tão fácil de proliferar, cresce tão depressa e dá tanto lucro que acaba ocupando o espaço. Como é que é essa questão para vocês? Principalmente você, né, Perruzzo, que é sociólogo, essa questão que o André apresentou aqui, esse ponto de vista. Não tenho dúvida. O Brasil foi fundado em cima dessa desigualdade aí, econômica e racial. Né? O negro, ele sustentava negro escravizado sustentava a economia brasileira, sustentou durante quase 400 anos, depois continuou sustentando uma economia capitalista, assalariada, né? E ao mesmo tempo que ele sustenta, ele é visto como a fonte de todos os problemas, né? Então é uma sociedade que é mal resolvida estruturalmente, né? Porque ela é fundada em cima de um trabalho compulsório, né? E é fundada em cima do desprezo de quem sustenta, né? De quem essa trabalha. Economia. Exatamente. A nossa cidade não foi uma cidade do trabalho durante 400 anos. Né? Quem trabalhava, né, era gente inferior, né, ou no limite era otário. É. O Giovanni Harvey, que hoje está na Secretaria Executiva lá da CEPIR em Brasília e que vinha sempre ao programa quando morava aqui no Rio, o Giovanni tem uma tese muito interessante. Ele diz que o racismo na sociedade brasileira é estruturante, ou seja, é isso que você falou, Peruso. O racismo, o negro entra na sociedade brasileira para construir essa sociedade, mas não para usufruir. Então essa questão é que nós nos debatemos com isso em todos os níveis, e não só no nível racista ou de raças, mas a gente vive isso na questão fundiária. Nós não saímos do século XIX, nós não fizemos ainda uma reforma agrária, nós não temos o direito do cidadão, então acontece esse tipo de desvio, deturpação do papel da escola, do papel do órgão de defesa do consumidor, que na verdade não está defendendo consumidor nenhum, está boicotando um comerciante, um fabricante, um empreendedor, ao mesmo tempo que o governo está do outro lado dizendo que estamos fomentando o empreendedorismo. Mas tem que ser que empreendedorismo é esse, né? Quer dizer, como é que é? Está defendendo normalmente não consumidor, porque o consumidor é visto como o trabalhador. E volto a dizer, o trabalhador é visto no Brasil, como você bem colocou, como o papel dele é visto como o de sustentáculo da economia, mas não é para usufruir, né, os bens produzidos. O usufruto dos bens é extremamente concentrado no Brasil, a desigualdade no Brasil é gigantesca, e essa população trabalhadora é vista não como sujeito de direitos, mas vista como uma mão de obra que tem que ser mantida na ignorância. Por isso, volto a dizer, esse caso aí, os alunos da escola não são vistos como pessoas capazes de pensar. Pois é. Né? As pessoas que trabalham, né, com os alunos, com os favelados nas escolas, escola de saúde, não são vistas como pessoas sujeitas de direitos também. Então, por isso que o professor, quando está na Câmara Municipal, ele apanha, né, da polícia. Apanha dos pais dos alunos deles. É. Né? Ou seja, é um círculo vicioso em que, de um modo geral, tudo o que, o momento em que a classe trabalhadora vai usufruir da produção da sua riqueza, ela é obstaculizada porque ela não é vista como um cidadão. Inclusive, essa questão do consumo é uma questão que está se confundindo muito em função desses governos mais populares, os governos do Lula e da Dilma, que provocaram e vêm provocando, felizmente, um ingresso muito grande de faixas significativas da população num mercado de consumo. A questão do consumo está se confundindo com a questão da cidadania, de uma forma tal que, se você não consome, você não ganha dinheiro, você não é cidadão. Se você não tem um trabalho, você não é cidadão. Você lembra daquela discussão sobre economia formal e economia informal, o combate aos camelôs, o combate à economia informal? Isso caiu para um segundo plano, e agora admite-se já que a pessoa seja do setor informal, porque ela tem dinheiro, ela tem acesso ao crédito, ela já tem como abrir conta em banco, até porque o doleiro sempre teve, nunca teve coisa formal, né? Quer dizer, tem que ter dinheiro. Tem dinheiro? Então nós estamos entrando num conceito de cidadania que é eminentemente norte-americano, que é da sociedade de consumo, e a qual nós não pertencemos e não pertenceremos tão cedo, né? Bom, até o seguinte, dentro dessa questão do consumo, existe, obviamente, e ligando com a maconha, existe um mercado ilícito de drogas, um mercado ilícito até de lavagem, de capital. E esse mercado ilícito, ele transaciona com o mercado oficial. O meu xará aqui, o André, ele falou sobre a questão das favelas, né? Livre do, até a Mangueira também, né? Livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Nos anos 80, antes, só se vendia nos morros maconha. O nome era boca de fumo, vapor. Só vendia maconha. Nos anos 80, o que eles fizeram? É, esse mercado que financia o tráfico de drogas e que ninguém está preso. Os traficantes presos no Brasil são verdadeiras piadas. Eles não são traficantes. Você pode ter certeza que 90% ou 90, 99% que estão presos por tráfico não são traficantes no Brasil. Quem financia o tráfico continua aí livre, investindo seu dinheiro em bancos, comprando imóveis, vendendo armas, fazendo tudo, e deve estar tudo passeando aí, inclusive nas festas das grandes sociedades. Então, o que eles fizeram nos anos 80? Eles tiraram a maconha e introduziram a cocaína nos morros, nas favelas. Eles, quer dizer, a pessoa ia comprar maconha, não tinha maconha, E o cara que estava ali vendendo o vapor, né, dizia, olha, mas tem uma substância nova. E, inclusive, era apelidado de brizola. De brizola. Então, nos anos 80, isso foi uma coisa orquestrada, isso foi um cartel. Eles retiraram a maconha para introduzir a cocaína, porque a cocaína é mais lucrativa e mais fácil de ser, de passar, né, de ser comercializada. Então, isso foi uma estratégia, quer dizer, e hoje, inclusive, dizem também, para a introdução do crack, porque 80% dos consumidores de drogas tornadas ilícitas, porque é isso que a definição correta é isso, né? Drogas tornadas ilícitas, 80% consomem maconha. E aí eles usam a maconha para introduzir outras drogas. A pessoa vai no local para comprar maconha, um local ilícito, e aí eles retiram a maconha, e o crack foi feito a mesma coisa, retiraram a maconha e colocaram o crack, quer dizer, e sempre por um preço barato, porque a maconha também é mais barata. Então isso é uma atitude de cartel, eles usando as regiões mais pobres da cidade para comercializar as drogas, e isso é um cartel, quer dizer, e eles só prendem negros, pobres e jovens. Quer dizer, o sistema penal é esse. E isso é um cenário internacional. Eu só queria fazer uma ligeira ressalva aqui dessa questão da época. Como foi no começo dos anos 80 e foi quando houve a primeira eleição para governos dos estados depois do ato institucional que acabou com as eleições em nível estadual, o governador eleito no Rio de Janeiro foi o Leonel Brizola. E por isso, no morro, como ele tinha uma política de polícia não bater em favelado e de asfaltar, por isso Brizola ficou. Não, na realidade, eu sei, mas Golo, só rapidinho. Mas até assim, sobre esse fato, é o seguinte: na realidade, é o seguinte, era Brizola por causa de brisa. Pois é, então. Aí, como o Brizola se tornou. Ele estava 4% na projeção da eleição, teve um debate público, e nesse debate o Rio de Janeiro virou Brizola, né? Aí, como a Brizola já estava sendo consumida, o povo criou o lema, Brizola na cabeça. E além do que, era Brizola por causa da brisa, realmente, como farinha, como vários nomes, né, que se dá para a cocaína, que até a polícia uma vez pegou um rapaz de classe média descendo de um morro desse e ele criou um sebo tão grande que levaram a droga que apreenderam com ele para exame no laboratório, coisa que não é habitual. A polícia bate o olho e leva em cana mesmo. Então levaram para o laboratório e depois de um certo tempo o cara chegou lá, o policial chegou e disse, olha, você está com azar mesmo, tinha até cocaína nesse negócio que você trouxe aí. Eu queria só, até o André Barros vai poder corroborar aqui comigo, que grande parte das pessoas que estão presas no nosso país é por causa de tráfico de drogas, por causa da criminalização que há em cima da... Inclusive, durante um tempo, a situação piorou, né? Ficou, como diz o pessoal da favela, mais sinistro por conta de terem transformado o tráfico em crime hediondo. Então, isso fez com que mais pessoas ficassem mais tempo presas, e aí é justamente a criminalização da pobreza, porque na favela, o policial chega pro adolescente, pro jovem, e fala assim, se eu cheirar a tua mão, aí cheira a mão do cara, se acha que se sente cheiro de maconha, já dá um tapa na cara. No asfalto, ninguém pede para cheirar a mão de ninguém, entendeu? É, isso é questão também, passando de uma área para outra, de você pegar a carteira de trabalho, onde você vê a mão do cara, é calejada ou não é calejada. Eles usavam isso para pegar violonista no começo do século passado. Os caras que tocavam violão, que era também tido como um contraventor, como uma contravenção tocar violão, ser sambista. Onde é que já se viu um negócio desse? Cadê a mão? Aí passava, olhava os dedos aqui estavam calejados das cordas, ah, bicho, entrava no cacete, como sempre entraram, né? Com certeza. De modo geral, qualquer atitude oriunda das classes populares, né, qualquer coisa ligada à cultura popular, de modo autônomo, independente, já é mal visto pelas forças policiais, pelos poderes públicos, porque justamente eles estão aí para, de modo geral, controlar. Né? Como já foi qualquer manifestação genuína que está fora dos cânones do que já está estabelecido, exatamente, assusta. Com certeza, porque de modo geral a classe trabalhadora, a população pobre, ela é vista como mão de obra, ela é vista como objeto que tem que ser controlado, né? As pessoas, desde que estejam indo para o seu trabalho, né, descansando passivas, né, hoje em dia diante da televisão, o que sai desse padrão já é mal visto, né? Foi citado aqui bem o caso do café, né? Que é uma droga lícita, né? O que é o café? É uma droga do trabalho, né? A gente acorda, né? Hoje, tipo, hoje segunda-feira, né? Com aquela cara toda amassada, né? E você já toma o café, você já fica absolutamente ligado. Pronto para o quê? Pronto para o trabalho. Porque a nossa sociedade, né? Sociedade capitalista em geral no mundo e a brasileira, que é extremamente desigual, nós somos vistos, de modo geral, como máquinas de trabalhar. Né? Então o café, que é uma droga extremamente, né, estimulante, né, ela é muito bem vista, né? Não, sobre isso, inclusive, já existem trabalhos, pensadores, colocando isso, quer dizer, essa sociedade capitalista, ela é uma sociedade apressada, agressiva. Perfeito. Tudo da velocidade. A maconha não tem nada a ver com isso. A maconha não tem nada a ver com isso. A maconha, ela deixa a pessoa num estágio de tranquilidade. E a maconha ela é mais difícil de ser transformada em mercadoria, porque no capitalismo eles querem transformar tudo em mercadoria, inclusive nós. Né? Nós somos os consumidores dessas mercadorias. Como a maconha pode ser, inclusive, plantada dentro de casa, já tem gente aí plantando até em apartamento, isso o capitalismo, a maconha e o capitalismo não se dão bem, não combinam, porque o capitalismo, que é todo mundo correndo, todo mundo agressivo, carros rodando a 160 km por hora, e a maconha não tem nada a ver com isso. Quer dizer, a criminalização da maconha, ela tem relação desde o seu início com uma incompatibilidade com essa sociedade capitalista, agressiva e da velocidade que nós vivemos. Inclusive, já desde o tempo dos escravos, quer dizer, a maconha era usada para relaxar, depois de, né, depois de você passar o dia inteiro no eito, você ia para a senzala lá e apertava o seu baseado e fumava o seu cigarrinho e ficava tranquilo, relaxava e tal. Tranquilão. E a cocaína, por outro lado, é a droga dessa sociedade competitiva, dessa sociedade produtiva extremamente competitiva. E é o contrário da maconha. Quer dizer, se você quer prejudicar o seu concorrente, dá maconha para ele. Não dá nunca cocaína, que é cocaína, o cara vai ficar ligadão mais que você. Dizem que é muito consumida nas bolsas de valores. E por isso que aquela gritaria, aquilo ali é uma loucura, aquilo é que é uma loucura completa. Os caras gritando, eu compro, venda. Já pensou até se fosse consumida na bolsa mais maconha? O cara, eu compro. Peraí, vamos ver aí, né? É por quê? Porque a maconha, ela traz o equilíbrio, segundo dois neurocientistas, Renato Malcher e Siddhartha Ribeiro, que escreveram o livro Maconha, Cérebro e Saúde. A maconha traz o equilíbrio do sistema fisiológico, a homeostase. Eles dizem que todos nós temos o sistema endocannabinoide, todos nós temos um sistema natural Quer dizer, todos nós produzimos as mesmas substâncias que a maconha naturalmente no nosso organismo, e o que faz quando a pessoa consome maconha, ou fumando, ou tomando chá, de qualquer maneira, ela aciona um sistema que todos nós temos. E esse sistema, ele traz o equilíbrio do sistema fisiológico. Quando você está muito agressivo e você vai acalmando, seria esse sistema endocannabinoide que está em funcionamento. Quer dizer, é o efeito, né, da maconha sobre o organismo, esse efeito é calmante, relaxante, essa coisa mais low profile, né? É o equilíbrio, é o veja equilíbrio. Só, é a homeostase, que seria o equilíbrio do sistema fisiológico. É, eu queria contar uma historiazinha rápida aqui. Tem um personagem do livro Abusado, do Caco Barcelos, que é o Dr. Obséquio. E o Dr. Obséquio era um funcionário de Furnas que ia lá sempre no Santa Marta. Eu estou contando essa história com propriedade porque eu sou um dos personagens do livro, né? Uhum. E o Dr. Obséquio ia lá consumir cocaína, né? Gastava quase o salário dele todo lá com cocaína. E aí um dia eu estava chegando no morro, lá no Santa Marta, e o Dr. Obséquio foi pego dentro de uma casa de uma moradora, só de cueca, quando a geladeira estava aberta, ele deitado dentro da casa da moradora, lá em cima no morro. Espancaram o Dr. Obséquio. Espancaram o Dr. Obséquio, que já estavam levando ele lá para cima, para o pico, que ia e não voltava mais. Aí quando eu olhei aqui, eu falei assim, gente, olha só, desculpa, mas eu tenho que falar aqui, me intrometer. Vocês encheram ele de cocaína. Ele vem aqui sempre, gasta todo o salário dele. Agora vocês vão matar justamente porque ele tá doidão e vocês são os responsáveis, né? É. Óbvio que ele foi com as próprias pernas dele, mas, enfim, esses dias encontrei o Dr. Obséquio na Lapa, gordo. É, Dr. Obséquio vivo, graças a Deus. Mas gordo e assim, não falando coisa com coisa, totalmente fora do mundo. E assim, eu nunca vi a maconha fazer isso com ninguém. A cocaína, o crack... Você acha que isso foi a cocaína, efeito da cocaína? É, eu tenho certeza. Porque a questão toda, foi um discurso que eu fiz para minha filha quando ela tinha 16 anos. Eu falei, filha, você pode fazer o que você quiser. Nada em excesso, porque tudo em excesso pode te tirar a liberdade. Né? Te tirar a liberdade em que sentido? Porque se eu beber todo dia, eu fico viciado, então eu já não tenho mais o poder de escolha. E assim tem que ser com qualquer coisa na nossa vida. Então esse foi o meu discurso para minha filha, que hoje tem 25 anos. Então assim, a cocaína, ela é utilizada pela classe média, pelas elites, né? E ninguém vê. O cara vai ali no banheiro, tum, dá o tequinho dele, né? A gente sabe disso, né? Nas grandes festas e tudo mais. Já a maconha é uma coisa mais... né? Estigmatizada, social, né? Estigmatizada. É. E aí, assim, também é isso. Social. Ela é social por quê? Porque a cocaína é mais cara e é mais egoísta. Isso a gente percebe claramente dentro das favelas, nos círculos. A maconha, não, ninguém quer fumar uma maconha sozinho, todo mundo só fuma acompanhado. É, a maconha é a cerveja, a cocaína é o uísque, assim, comparando na favela. É um fato assim, a overdose. Como a ilegalidade, ela traz. Um dos grandes problemas da ilegalidade é a overdose, porque a pessoa está consumindo cocaína. Aí ela começa a passar mal. Como é ilegal, os amigos não levam a pessoa para o hospital. E a pessoa morre. Nós perdemos, inclusive, vários artistas dessa forma. A maconha, não existe um caso, não se conhece um caso de alguém que morreu por overdose de maconha. Não existe. No mundo, não existe na literatura nada, ninguém que tenha morrido por overdose de maconha. Então a ilegalidade, ela, um dos grandes problemas é isso. O cara está alucinado, começa a passar mal, e não é com maconha, é com crack, cocaína, com várias outras substâncias, bebida alcoólica também. Bebida o cara leva, né? Porque daí é legal. E aí os amigos não levam a pessoa para o hospital e a pessoa morre de overdose. Quer dizer, é uma imbecilidade completa a ilegalidade, né? A criminalização. Não recorrem ao sistema legal para socorrer, porque serão implicados naquele caso de consumo de drogas. E não raro estão na mesma situação, estão na roda. Um abusou, os outros não. Então, daí dá a paranoia também, a noia, né? Ninguém vai querer. Não, às vezes o cara nem consome, ele tá dando uma festa na casa dele. Aí o cara entra no banheiro da casa dele e não sai. Ele não sai, cheira não sei o quê, aí não sai, mesmo o dono da casa não leva o cara. Não, claro. Leva o cara pra fora da casa dele, né? Joga ele na rua. Joga ele no elevador e aperta o térreo. A criminalização e ilegalidade é uma farsa, Tudo, todo esse mercado, toda a criminalização das drogas é uma farsa completa. Por exemplo, as UPPs. Todos nós sabemos que moramos no Rio de Janeiro, que as UPPs, a única diferença que tem é o seguinte: as drogas tornadas ilícitas continuam sendo vendidas à vontade nas UPPs. A única diferença que tem é que agora os vendedores não estão armados. Agora, o comércio continua à vontade. Agora, o André, essa não era a proposta das UPPs. A proposta das UPPs não era combater a droga, era tirar o controle territorial da mão do tráfico, acabar com o cara armado. Agora, vender, tudo bem, porque é uma atividade social, é uma coisa que gera dinheiro, é aquilo que a gente falou antes. Gera grana, rola dinheiro nisso aí. Então, é natural que haja isso, até porque se você acabar com esse negócio, com essa fonte de negócio dentro das comunidades, não só da favela, no asfalto também, a mesma coisa. Em Copacabana, você tem apartamentos que, de vez em quando, a polícia vai lá e estoura um. Era uma boca. Era um apartamento, classe média. O cara vendia ali, o porteiro diz: ah, o entre sai terrível aí, o negócio impressionante. Mas era isso. E na favela o pessoal não vê isso aí. Quer dizer, a favela também tem essa coisa da segregação social. Não é, o André? A segregação social muito grande. E aquilo que eu falei no começo, que a Vera Malaguti sempre fala e tem uma tese sobre isso, sobre o controle social. Porque se não houvesse realmente esse controle social, mediante todo o quadro que a gente vê por aí, né, a população já tinha descido há muito mais tempo, né? Quando pois o morro desceu, não foi o carnaval. E a população desceu nessas manifestações de rua em junho, quando viu a classe média dizendo: vem pra rua, desceram. Desceram e quando viram a classe média dizendo: o gigante acordou, eles começaram a dizer: a favela nunca dormiu. Exatamente. É verdade. Nunca então, dormiu. Quer dizer, você criou um caldo comum que possibilita, o negócio é não desmobilizar. Aí a polícia militar faz a chacina da maré, né? Foi bom. A polícia militar, inclusive, para a sociedade entender como é que a polícia sempre agiu conosco em cima da favela. O que é a polícia, entendeu? Que, aliás, bem lembrou aqui o Peruso, o que aconteceu no sábado à noite, aquilo lá é uma vergonha para o nosso país, ali na Câmara Municipal. Sábado à noite, a grande vergonha é o seguinte: a polícia teria cumprido uma ordem judicial que foi um mandado vencido, que o mandado era sobre outro fato, quer dizer, eles não tinham uma decisão judicial para cumprir daquela forma. E eles não podem agir com aquela truculência, quer dizer, aquilo ali foi um espetáculo de abuso de autoridade. Para variar, a polícia ela agiu ilegalmente, né? E você tá, o Golo estava falando de toda a rede da econômica e social que a droga ilegalizada ela promove, né? Então, ao mesmo tempo que ela move a economia em grande medida do Rio de Janeiro, né, garante financiamento de campanha, né, uma quantidade colossal de capital informal aí, ilegal, que vai para a campanha eleitoral, por exemplo, e sem o comércio de drogas, como é que a polícia vai ter? Muitos policiais vão ter o seu complemento salarial, né, porque eles achacam os traficantes, né, tem a chance de tirar o dinheiro do playboy branco que está na rua, né, quando está com alguma droga, enfim, tem toda uma rede de pequenas práticas ilícitas que vão acompanhando essa droga tornada ilegal, como bem colocou o André. Olha só, eu preciso até aproveitar o seguinte: existe um projeto de lei da Câmara, número 37, que está no Senado e foi aprovado em regime de urgência na Câmara dos Deputados, um PLC que é um atraso total, criando as internações compulsórias. Ele pode realmente virar lei. E um dia a gente até pode, se o golo der a honra, a gente podia fazer um programa sobre isso aqui, sobre isso. Com a participação do deputado, que é o autor desse projeto. E que Osmar Terra. É Osmar Terra, lá do Rio Grande do Sul, e que é ligado a não é, as só... Clínicas, as clínicas. Como a igreja também. Capitalismo, só, sempre a chance de fazer agora dinheiro. Agora, só, né? Só dizer o seguinte, veja só que absurdo. Hoje, por exemplo, o mundo inteiro criminaliza maconha e várias outras substâncias, por causa dos Estados Unidos, que comanda esse tipo de política. Agora, os Estados Unidos hoje, como já falou o Golo, ele tem 20 estados onde foi legalizada a maconha para fins medicinais, e inclusive o estado onde está a capital foi legalizada para fins recreativos. E os Estados Unidos hoje é o país que mais planta maconha no mundo. Eles criminalizam o mundo inteiro e lá eles plantam à vontade. E só terminando, veja só, na Holanda eles vendem maconha e inclusive cobram impostos que são revertidos para a população. E no Brasil isso poderia ser feito. Poderia ser feito no morro. Por que que no morro onde existe, né, uma cultura real da venda de maconha, como você falou, a classe média só foi consumir maconha nos anos 60. Até os anos 60, a maconha era vendida no morro, pessoal do morro. Então, poderia ser vendido, poderia ser criado novamente de forma legal, a boca de fumo, e essa venda seria revertida para a população do morro. Por que não? Porque se a Holanda é um dos países mais desenvolvidos e lá eles aproveitam isso com cobrança de impostos, e o padrão de vida da Holanda é enorme, né? Um dos IDHs melhores do mundo, por que não poderia ser feito isso no Brasil? Nós falamos aqui quase uma hora e não tocamos no Uruguai do Zé Mujica, que está servindo de exemplo, sendo citado no mundo inteiro como... Nosso ídolo máximo, Mujica. Ele falou na ONU no mesmo dia que a Dilma, né? A Sim. Dilma falou muito bem e ele também falou muito bem, falou da situação do embargo de Cuba, inútil, o embargo absolutamente inútil, da perseguição absolutamente descabida, da espionagem que não leva a nada, porque na verdade é isso, é o modelo todo que está em crise, né? Não é a diferença é que a Dilma falou que não houve repressão, né, as manifestações de junho, que a gente está vendo até hoje, o que a gente mais vê é repressão. Né? Mas isso aí a gente vai fechar com o boné. Vocês têm o boné, não? Eu tenho. Bom, eu sou um dos advogados e organizador da Marcha da Maconha no país inteiro. E tenho boné, tenho camisas 4h20, tenho camisa também 4h20. Você não tem não, né, André? Não. O André não tem, porque o André é da agência de notícias da favela. Se ele puser um boné desse, ele vai em cana na hora, né? Tapa na de debaixo de porra. Eu conheci o boné, eu aprendi com um golo me ligando, me falando. Nem sabia dessa história. Não conheci o 4h20. Não sei de nada, doutor. Eu não conheço, eu sou agricultor, não conheço a semente. Tem uma banda Cone Crew, tá citada aí, Cone Crew Diretoria, que tem uma música 4h20, é uma banda super popular, verdade. Pessoal super legal. Legal, gente, muito obrigado pela participação de vocês. O programa hoje foi dedicado a essa atitude do Procon Mineiro lá em Carmo de Minas, uma cidade que ganhou notoriedade nacional e acredito até que internacional por causa da proibição desse boné. O comerciante tem razão, disse que agora pode ser enquadrado como traficante de boné, uma nova figura no Código Penal brasileiro. Quero agradecer o sociólogo Marco Antônio Perruso, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ao André Barros, advogado, que conseguiu na justiça a autorização para a Marcha da Maconha aqui no Rio de Janeiro e já é parceiro do Tema Livre em várias discussões, e o André Fernandes, jornalista, editor da Agência de Notícias das Favelas. O Tema Livre fica por aqui. Ótimo começo de semana para você, um ótimo dia. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.